Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Nas aparências, todos são iguais, singularidades em ruína. Essa foi uma das frases da música mais comentada de Tiago York. A música trata do universo líquido, parafraseando o filósofo Bauman, vivenciado por milhares de pessoas da atualidade. Escondidos por trás de telas de computador e celular, as pessoas desreprimem o que há muito se encontra reprimido. Vivenciam ilusões, comportamentos irreais, como se vencessem o comportamento impotente da timidez. Internet, ambiente ideal para os tímidos, era o que eu sempre dizia há alguns anos. Logo se tornou uma realidade que escondia algo muito maior, a depressão. Nunca se falou tanto dela como agora. E não é que as pessoas estão mais preocupadas, mas é que o comportamento está descontrolado. As pessoas foram roubadas delas mesmas em troca de padrões estipulados pela mídia, pelas aparências, pelo supérfluo ou prazeres imediatos. Vestiu um ego que não satisfez, dramatizou o vil da rotina, como fosse dádiva divina, queria só um pouco de atenção, mas encontrou a própria solidão. O desenho da depressão se forma, é a morte. A morte do deprimido é a dor que não consegue suportar mais. E esse foi o início do século XXI, jamais imaginado pelos filósofos antigos. O cenário hoje é de depressão. A esperança de outrora foi apagada pelo mundo virtual. Platão se retorceria ao saber desse mundo ideal no cemitério. Mas calma, a saída. Para a dor, o encontrar-se consigo mesmo, o pedido de ajuda a pessoas reais, para a fuga da interação, o abraço acalentador de uma pessoa que realmente se importa, para a repressão de tantos sentimentos, a vivência da troca, assistência, a partilha. A essência está em saber que a evolução é conjunta. O isolamento social só aumenta as dores emocionais. Se quer a felicidade, precisa buscá-la. E ela está nas pequenas coisas, no ato de agradecer, aceitar, receber e doar na mesma proporção. O exercício da reciprocidade nos ajuda a olhar para o que temos e buscar preencher os espaços vazios com as experiências que não temos e que os outros compartilham. Pense nisso com carinho e não queira vestir seu drama pela última vez e se liquidar em sua liquidez. Seja mais que uma emoção, seja uma pessoa que usa a razão e constrói, e cria, e auxilia. Deixe sua marca no mundo com felicidade. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.